O sol é a força que nutre a vida na terra. A boa vontade é a luz que alimenta a harmonia entre as criaturas de Deus. Acendamo-la no coração para caminhar com segurança e valor. Boa vontade no lar é chama atraente e doce. Em sociedade é fonte de concórdia e de alegria. Onde falha o dinheiro, onde o poder humano é insignificante, realiza milagres a boa vontade. Portanto, estando ao alcance de todos, não a desprezemos jamais. Em todos os lugares há chagas que pedem bálsamo, complicações que rogam silêncio, desventuras que esperam socorro, obstáculos que imploram concurso amigo. Muitos aguardam lances públicos de notabilidade, inteligência, no cultivo da caridade, e acabam vencidos pelo tempo, entre a insatisfação e o desencanto. Mas nós, sejamos nós soldados diligentes no exército de Deus, anônimos e humildes, atravessando os dias no culto fiel à boa vontade.